hoje pra comemorar. Chama todas as bandidas que sonham nos dar. Se for solteira, do money do skunk tu vai degustar. Off pra quem quer perrecar. Dá um alô nos amigos, só quem soma. No momento pra relaxar. Tamo assim só no green, fogo na bomba. E onde tu me encontra? Tô no pião na mente das neném. Se as ideias constam e vem acompanhada com a gente. Não, não, não tem nenhuma que pensa duas vezes. E tá com os mais brabo de SP dentro da festa, rave. Tipo shake no bagulho, os meninos tão despreocupado e alegre, é claro, com a condição. O foguete decola, até diz que tá da hora. Filha da puta chora. Foguete decola, tata diz que tá da hora. Se eu pedir pra ir embora, filha da puta chora. Se eu pedir pra ir embora, filha da puta chora. Se eu pedir pra ir embora, filha da puta chora. Tá ligado, né, pai? Hoje pra comemorar, chama todas as bandidas que são renos. Se for solteira, do money do skunk tu vai degustar. Off pra quem quer perrecar. Dá um alô nos amigos, só quem soma. No momento pra relaxar. Tamo assim só do green, fogo na bomba. E onde nós se encontra? Só pião na mente da neném. Se as ideias consta e vem acompanhada com a de 100. Não, não, não tem nenhuma que pensa duas vezes. Que tá com mais brabo de SP dentro da festa. Festa rei. Tipo shake no bagulho, 4 emissão. Despreocupado e alegre, é claro, com a condição. O foguete decola, até diz que tá da hora. Se eu pedir pra ir embora, filha da puta chora. Foguete decola, até diz que tá da hora. Se eu pedir pra ir embora, filha da puta chora. Se eu pedir pra ir embora, filha da puta chora. Se eu pedir pra ir embora, filha da puta chora.